30 de junho de 1984 é mais um Lança-Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial aos sábados 18-19. São os iniciais ainda desta nossa emissão de hoje. Mais uma, encontramos também com a colaboração de Zika para a outra fase do heavy metal Savage, Lose and Little Cry Wolf. Lança-Chamas X. Soltas do Lança-Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, Axie de Mésios para Sou ou para Destaque Maior, muito em breve nesta nossa emissão, naquelas pausas que ofereceremos em julho e agosto, programas em registro magnético, contrariamente ao que tem estado a suceder habitualmente e ultimamente nesta nossa emissão. Por agora, Tokyo Blade. We'll be right back. Lança Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, Hard Rock Heavy Metal, Quente, Power Game, os Tokyo Blade. Soltas a final de álbuns vários que serão destaque, cada um ao seu tempo e conforme o tempo que vamos tendo, aqui neste Lança Chamas. Hoje mais uma edição da outra face do Heavy Metal com Zika e as soltas a incluírem também os Thales, T-A-E. Aliás, T-A-L-A-S, genérico do álbum de que estamos a usar aqui, um excerto apenas, I Spit On Ice, Sink Your Teeth Into That. Os Thales. Heavy Metal. A banda liderada pelo guitarrista Michael Schenker gravou o seu primeiro álbum em 1980 com o título genérico de Michael Schenker Group. Deles extraímos a faixa Tales of Mystery, onde se destacam particularmente o trabalho das guitarras e a excelente voz de Gary Bard. campo do rock and roll não se nota presentemente a hegemonia dos grupos norte-americanos ou britânicos de há 10 anos. Bandas de quase todo o mundo têm vindo a impor-se batendo pé àqueles que se julgavam crónicos dos tops mundiais. Um bom exemplo disto são os espanhóis Barón Rojo, banda muito popular em Inglaterra e com a qual fechamos hoje a terceira edição da outra face do heavy metal. Apesar dos seus LPs serem editados em Espanha na sua língua original, a força e o feeling dos seus temas não sofrem qualquer alteração. Aqui fica a prova com o álbum Metamorfosis. Siempre estás ali, Barón Rojo. Rojo, siempre estás allí. Boa tarde. Mais uma vez no Lança-Chamas foi o outro avanço do Heavy Metal, rubrica criada recentemente por Zika para esta emissão do FM Estéreo da Comercial. Aproveitando para dar resposta a algumas perguntas feitas por vocês, o tema inicial e final desta rubrica pertence a um álbum já editado em Portugal, fácil, portanto, conseguir, dos Rainbow, do genérico Difficult to Cure. Lança-Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, 18-19, sábados. Highway Child. Rock and roll is better than music. Highway Child, título Highway Child também, álbum Storybook Heroes. Destaque para breve também nesta emissão do Lança Chamas, entretanto já na sua ponta final a 19 minutos das 19. Hard Rock Heavy Metal no Lança Chamas, neste caso muito especial. Quatro temas para um mini LP de genérico Full Moon's Eyes. E a introdução não é para enganar ninguém. Ostrogoth. Full Moon's Eyes. Yeah. Dealers of the Night, título tema, aliás, Dealer of the Night, título tema do álbum que estamos a usar aqui dos Viva, banda que começou a tornar-se conhecida principalmente por um caso que não é efetivamente o mais importante do grupo, o facto de incluir uma irmã de Michael Schenker, Barbara Schenker, que toca teclas sintetizadores e colabora às vezes na escrita do material. Os outros cinco membros fazem, portanto, um sexteto que cumpre aqui hoje um pequeno destaque no Lança-Chamas de hoje e que nos ocupará praticamente até ao final da emissão. Álbum Dealer of the Night, Viva! Now I'm talking about my baby! Alright, yeah. I don't need a whole lot of money. I don't need a big white car. I got everything that a man would want. I got more than I can ask for. I don't have to run around. I don't have to stay out all night. 'Cause I got my sweet loving woman, and she knows just how to treat me right. So my baby, she's alright. So my baby, she's the queen on my sight. Don't you know that she is? She's some kind of wonderful. She's some kind of wonderful. Yes, she is. She's some kind of wonderful. She's some kind of wonderful. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. caminho do terceiro tema da divulgação de pequeno destaque aqui no Lança Chamas de hoje para os Viva, Dealer of the Night, Some Kind of Wonderful e Take Me to the Doors. Estamos do álbum Dealer of the Night, exatamente Dealer of the Night, Some Kind of Wonderful e Take Me to the Doors, da banda que em princípio é liderada por Barbara Schenker, irmã de Michael, nos alemães Viva, ou pelo menos passando por esse nome, apesar de não ser essa a indicação mais correta. Um sexteto que rodou aqui em pequeno destaque hoje, em mais um lança-chamas, a par de mais um número também da outra face do EP Metal, com Zika. Lança-chamas, boa tarde, até sábado próximo, 18, depois das notícias.